prezado irmão. Não há razão para ser triste se temos a salvação. A tristeza já não existe, pra que tanta melancolia? Se tens Cristo agora, dê lugar à alegria e mande a tristeza embora, meu prezado irmão. Não há razão para ser triste se temos a salvação. A tristeza já não existe, pra que tanta melancolia? Se tens Cristo agora, dê lugar à alegria e mande a tristeza embora. Cristo só nos dá prova que possamos suportar e não nos abandonará. Quando a luta chegar, a nossa fé provada, até nas ondas do mar. Mas se afundarmos como Pedro, Cristo está pronto a nos salvar. A nossa fé provada, até nas ondas do mar. Mas se afundarmos como Pedro, Cristo está pronto a nos salvar. Mas se afundarmos como Pedro, Cristo está pronto a nos salvar. Mas se afundarmos como Pedro,